Boa noite! Boa noite! É muito bom estar aqui com vocês. O título da mensagem que eu trouxe para você essa noite é aqui, ó. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E se você apontar alguém para o lado, é para você que está apontando. E cada um precisa reconhecer a si mesmo naquilo que a gente vai conversar essa noite. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 6 até o verso 11, lá no Novo Testamento. Todos vocês vão conseguir entender essa noite algumas coisas importantes. E enquanto vocês abrem a Bíblia aí, olha só que importante, ó. A Bíblia fala da ira no Antigo Testamento 455 vezes. É bastante vezes. Muitas vezes a Bíblia fala sobre a ira. E dessas 445, 375 falam da ira de Deus. Agora, esse tema da ira de Deus não acontece só no Velho Testamento. Acontece também nos Evangelhos, nas cartas de Paulo e também no Apocalipse. O que é que a ira de Deus nos revela? Dentre as várias coisas que a gente pode aprender sobre a ira de Deus, a gente aprende uma muito importante, que é: Deus é um ser pessoal, cheio de sentimentos, e não é uma energia impessoal. Deus existe e ele é uma pessoa. Deus não é assim uma força sobrenatural, uma energia que não pensa nada, não fala nada, não sente nada. Deus é uma pessoa com um coração cheio de amor. Mas Ezequiel, hoje você vai falar da ira de Deus? Por que você está falando do amor? A ira de Deus é como o amor se sente na presença do mal. Você ama os seus filhos? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Ó, vários de vocês têm filhos. Vocês amam os filhos de vocês? Sim ou não? Sim. Se você souber que nesse momento alguém está batendo, espancando o seu filho ou a sua filha, você fica com ira? Uma ira contra a maldade, contra o sofrimento, contra as coisas ruins. É assim que Deus também tem ira. A ira de Deus revela que Deus é uma pessoa, e a ira de Deus revela que Deus é santo, e a sua ira está contra o pecado, e não é pecado. Existem pessoas muito nervosas, muito bravas, muito chatas, que ficam com raiva de tudo e de todo mundo. Daí o Grêmio perde, o Inter perde, e começa assim, ó, fica com raiva, fica com ira, e xinga o jogador, e xinga o juiz, e xinga o torcedor do outro time, e xinga todo mundo. Agora, essa ira do homem por causa do futebol é um pecado. Mas a ira de Deus não é pecado. Isso é o que a gente precisa entender desde já. Ira não é sinônimo de pecado, tanto que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Efésios 4, verso 26. Agora vamos ler Efésios capítulo 5, dos versos 6 até o verso 11. E olha só o que a Bíblia diz pra gente: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Paulo falou para a gente assim nesse texto: Por estas coisas vem a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Mas que coisas? Sobre quais coisas será que Paulo está falando? Quais são as coisas que trazem a ira de Deus sobre aqueles que desobedecem? De onde é que vêm essas coisas? De onde é que elas surgem? A Bíblia diz assim para nós essa noite: a ira de Deus se revela do céu. E ela se revela contra o quê? Contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda perversidade dos seres humanos. Qualquer perversidade. Mesmo aquela perversidade pequenininha. Dar uma facada em alguém é uma perversidade? Sim ou não? Sim. Sim. E Deus está irado contra isso. Agora, falar mal dos outros é uma perversidade? Sim ou não? Sim. E Deus também está irado contra isso. Contra as maldades e os pecados dos seres. Mas vamos mais para frente, vamos entender. Abre a Bíblia aí em Efésios capítulo 2. Volta uma página aí. Nós estamos em Efésios capítulo 5. Agora vamos voltar para Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. E a Bíblia vai dizer assim: Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos, nós todos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Você se identifica com essa expressão? Você acha que Deus está irado contra você? Eu falei que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Existe alguma impiedade na sua vida? Você fala mal de alguém? Você pensa mal de alguém? Você faz mal contra alguém? Nem que seja contra você mesmo. Existe pecado? Existe maldade? Existe alguma coisa ruim em você que é mal? Esse texto de Efésios capítulo 2, ele nos diz alguma coisa. E isso é muito importante. Os seres humanos, escravos do pecado, eles podem andar, eles podem trabalhar, eles podem ganhar dinheiro, eles podem ter família, eles podem ter carro, eles podem andar por aí. Mas, na verdade, eles estão mortos. Mortos em delitos e pecados. Mas Deus dá vida aos mortos. Deus faz isso. O caminho da morte e do pecado é o caminho deste mundo. No nosso mundo, o pecado é abundante. A mentira, a maldade, a vaidade, o roubo, a desonestidade, a falta de amor, a falta de fé. E as pessoas se entregam a esses pecados. E elas pensam que elas estão vivas, mas na verdade elas estão mortas, em delitos e pecados, seguindo o caminho deste mundo. Mas a Bíblia diz assim, que essas pessoas que estão mortas no caminho do mundo, existe um espírito que atua na vida delas. O espírito da potestade do ar, ela atua nos filhos da desobediência, naqueles que fazem o que Deus mandou não fazer, naqueles que escolhem o mal, naqueles que escolhem o pecado, naqueles que, podendo ser verdadeiros, são mentirosos, podendo ser corretos são errados e vivem segundo este mundo, fazendo a vontade do diabo. E vocês? Vocês são assim? A Bíblia nos diz que todos nós andamos em pecados no caminho deste mundo, seguindo esse espírito. Todos nós andamos, mas em outro tempo. No tempo quando a gente não tinha tempo para a palavra de Deus, quando a gente não tinha tempo para buscar a Deus, para orar, para buscar perdão de Deus, para mudar a nossa vida. Quem não busca a Deus está morto, mas se você busca a Deus, você está vivo pela graça de Deus. Todos nós algum dia já estivemos mortos em delitos e pecados. Mas quando a gente busca Deus, Ele nos dá vida. E vida com abundância. Todos nós andávamos segundo esse caminho. E qual que é esse caminho? É seguir as inclinações da carne e dos pensamentos. A gente estava conversando sobre isso ontem. Se a gente só fizer o que a gente quer, provavelmente a gente só vai pecar. Coisas egoístas, coisas maldosas. Esse é o caminho desse mundo. Mas a gente tem que entender de onde é que surge essa realidade. Paulo diz assim: todos nós éramos assim, e por natureza filhos da ira, como também os demais. Ser um filho da ira é ser um filho da desobediência. É andar nos caminhos deste mundo. É andar em pecado, é viver escravo do pecado. Todas as pessoas já foram assim um dia, mas algumas pessoas foram libertadas por Cristo e elas são usadas para ajudar outras a também renascer para uma nova vida. Porque Cristo vai dar vida se você estiver morto ou morta em delitos e pecados. Agora, vamos para a prática. O que é, então, fazer a desobediência para receber a ira de Deus? A carta aos Efésios vai dizer muitas coisas. E uma delas é que desobedecer a Deus é andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deus diz: não furtarás. Mas você pensa na sua cabeça: não tem problema. Deus entende que eu sou pobre, eu preciso furtar alguma coisa de vez em quando. Não é assim que muitos agem? Andando na vaidade dos seus pensamentos. Não importa o que Deus diz, importa o que eu penso. E eu penso que Deus entende que eu preciso roubar. Porque eu não quero trabalhar, eu não quero me esforçar, eu não quero acordar cedo. O que, que eu quero? Vida mansa. Está entendendo como é que funciona a cabeça do povo? Andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deus diz para a gente não destruir o nosso corpo. Mas as pessoas pensam: ah, eu posso fumar, eu posso beber, usar droga, não tem nada a ver. Deus pensa uma coisa, elas pensam outra coisa. E elas acham que o pensamento delas é melhor que o pensamento de Deus. Será que o seu pensamento, o meu pensamento, é melhor do que o pensamento de Deus? Será que a gente sabe o que é melhor acima dele? Será que a gente pode dizer isso? Agora, a Bíblia diz mais algumas coisas. Ser filho da ira é ser obscurecido de entendimento. Ontem a gente estava conversando que Deus deu inteligência a todos os seres humanos. Mesmo a pessoa que não sabe ler ou escrever, não frequentou a escola, não lê livros, ela tem inteligência que Deus deu. Só que tem uma coisa: existem pessoas que usam toda a sua inteligência para o mal e não para o bem. Elas têm um entendimento obscurecido. Elas não conseguem enxergar. Elas podem estar andando na rua no meio-dia com sol, mas para elas tudo é escuro. Tudo é maligno, tudo é feio, tudo é chato, tudo é ruim. Todo mundo não presta. Vive na atmosfera do mal. não crê em Deus, não confia em Deus, só reclama, só murmura, só pensa o mal, só faz o mal, e a alegria dela está no mal, no que não presta, tem um entendimento obscurecido. Mas a Bíblia fala mais algumas coisas. A Bíblia fala que você ser um filho da ira, um filho da desobediência, é você ser alheio à vida de Deus, por causa da sua ignorância em que vive na dureza do seu coração. É estar separado da vida de Deus. Não pensa em Deus, não ora a Deus, não busca a Deus. Quando você se separa de Deus, você vive com um coração ignorante e duro como pedra. Deus fala assim para você amar as pessoas, e você zomba, e você critica, e você duvida, e você não obedece. Deus manda você não roubar, não matar, não usar droga, não beber, não fumar, e você tira sarro, zomba, e não está nem aí com nada. Está alheio à vida de Deus, tem o coração duro. E quando você tem um coração duro, o seu coração se torna insensível e você começa a se entregar à dissolução para com avidez praticar todo tipo de impureza. Existem pessoas que só conseguem enxergar o pecado na sua frente. Elas amam o pecado e se entregam ao pecado para fazer o mal com avidez, com vontade de fazer. É aquela pessoa que quando se entrega para fazer fofoca, não faz outra coisa. É aquela pessoa que quando se entrega para beber, não faz outra coisa. É aquela pessoa que quando se entrega para promiscuidade sexual, não faz outra coisa. Ela só enxerga aquilo na frente dela. Ela não consegue enxergar mais nada. Se ela tiver que abusar de alguém, ela abusa. Se ela tiver que ser violenta com alguém, ela é violenta. Se ela tiver que roubar, ela rouba. Se ela tiver que matar, ela mata. Ela não conhece limite. Ela se entregou ao pecado. Quem faz isso está sobre a ira de Deus. Pesado. Agora, a Bíblia vai falar em Efésios de toda sorte de coisas impuras. De vez em quando eu dou alguns exemplos aqui. E talvez eu não fale dos seus pecados. Talvez eu não esteja comentando o seu problema, aquilo que você tem dificuldade. Mas a Bíblia fala que qualquer impureza traz sobre a nossa vida a ira de Deus. O que mais? A Bíblia fala da cobiça. A cobiça tem muito a ver com a inveja. Isso não tem a ver com vontade de ter as coisas. Todos nós temos vontades. Isso não é pecado. Você pode querer ter um carro, você pode querer ter uma casa, você pode querer ter um namorado, uma namorada, você pode querer, não tem problema. Mas onde é que entra o pecado da cobiça? É quando você quer o que não é seu. E agora você começa a ficar querendo o que pertence a outra pessoa. Seja o carro, a roupa, o namorado, a namorada, o dinheiro, a aparência. E as pessoas começam a colocar no seu coração toda sorte de inveja, de cobiça, de maldade contra os outros, que tem o que a gente gostaria de ter. E isso é pecado. Sabe por que é pecado? Porque Deus reservou para você o que é seu. Deus reservou para você o seu carro, a sua roupa, o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa. É seu. Deus deu para você. Você não precisa pegar nada que é dos outros para ter o que é seu. Deus te dá a capacidade de trabalhar, Deus te dá a capacidade de viver. Não precisa pegar o que não é teu, cobiçar o que não é teu. A Bíblia diz mais algumas coisas. A Bíblia fala que a gente atrai sobre a nossa vida a ira de Deus com conversa torpe. Olha só, gente. Se a gente não controlar o nosso coração, a gente só fala bobagem o dia inteiro. É só maldade, é só malícia, é só tirar sarro dos outros. É só perder tempo, é só maldade o dia inteiro. Conversa que não presta. E a Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você só fala o que não presta, só conversa com as pessoas o que não presta, é impossível você escapar do que não presta. Você só se alimenta com isso, você só fala isso, você só pensa nisso. E se tem alguém aqui que faz assim, sobre você está a ira de Deus. Já pensou? Quanto isso é pesado? Aí a Bíblia fala, né, de palavras vãs, que é a mesma coisa que as palavras torpes. A Bíblia fala de coisas inconvenientes. E a gente poderia dar muitos exemplos, né? A questão do dinheiro. Você pediu um dinheiro emprestado que você sabe que você não vai pagar. Você está roubando. Você se entregar sexualmente para alguém, não sendo casado, não tendo compromisso. Para você ter uma ideia sobre essa questão da sexualidade, pense assim: você quer ter um filho? Quer ter uma filha? Não, eu não quero, não posso. Por que não? Porque eu não tenho dinheiro, certo? Vamos lá, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro. Se você não tem condições de sustentar uma família, você não pode fazer sexo. Porque você sabia que do sexo vem filhos? Esse é o princípio, especialmente para a meninada mais jovem aí. Quer desfrutar dos prazeres do sexo, mas não tem responsabilidade de acordar cedo para trabalhar. Só pode desfrutar do sexo quem trabalha, quem se compromete, quem casa. Não é um aqui, outro ali, outro acolá. É dentro de um contexto de respeito, de amor, de fidelidade. O que passa disso é pecado. E vem a ira de Deus. E a Bíblia fala de avareza, que é o amor ao dinheiro, e a idolatria em geral. Agora, a gente começa a olhar para tudo isso e a gente pensa assim: o que é que a gente deve fazer para mudar de rumo na vida? E a Bíblia responde algo para vocês essa noite. Devemos nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Nós devemos nos despojar, jogar fora, abandonar, rejeitar essas coisas do velho homem, daquele que é escravo do diabo e do pecado na sua natureza. Nós devemos rejeitar isso. E como é que a gente faz? Nós devemos ser renovados no espírito do nosso entendimento. Revestir-nos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Todos nós somos filhos de Adão, pecadores. Mas todos nós podemos ser filhos de Deus, vitoriosos contra o pecado, pela graça de Jesus. Nenhum de nós é obrigado a viver escravo do cigarro, da bebida, da imoralidade sexual, do roubo, da fofoca, do assassinato, da mentira, de qualquer podridão desse mundo. Nós não somos obrigados a viver escravos do pecado. Agora eu queria mostrar para vocês a chave para vocês passarem da morte para a vida, da ira de Deus para a salvação. João 3, verso 36. Está escrito aí no telão. A Bíblia diz assim para a gente, olha lá, vamos ler. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre a sua vida esta noite. Ou não? Essa é a chave para você responder essa pergunta. Se você crê no nome do Filho de Deus, você entendeu algumas coisas que os filhos da desobediência não entenderam ainda. Quem crê no Filho de Deus crê que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por cada fofoca, por cada mentira, por cada idolatria, por cada maldade, por cada engano, por cada erro e pecado, Jesus morreu. E quando a gente lembra que Jesus morreu por cada um de nós, por causa dos nossos pecados, será que a gente tem coragem de amar o pecado? Será que a gente tem coragem de fazer do pecado a coisa mais gostosa, mais prazerosa que a gente quer na nossa vida? A gente vai responder essa pergunta, não é só na teoria, é na vida. Se você não se arrepende dos seus pecados, se você não busca vitória contra os seus pecados, sobre você permanece a ira de Deus. Se você acha que roubar não tem problema, que é normal, sobre você permanece a ira de Deus. Se você acha que falar mal dos outros, fazer fofoca, falar palavrão, xingar, humilhar os outros não tem problema, sobre você permanece a ira de Deus. Se você acha que sexo é brincadeira, para fazer com qualquer um, de qualquer hora, qualquer momento, de qualquer jeito, sobre você permanece a ira de Deus. Agora, quem consegue viver debaixo do peso da ira de Deus? Quem consegue ser feliz debaixo do peso da ira de Deus? Ninguém consegue. É por isso que a gente pode pecar à vontade. Podemos ser as pessoas que mais pecam no mundo, como se isso fosse a maior felicidade e alegria. Mas no fundo, no final da noite, a alegria verdadeira não estará no nosso coração. E eu digo isso não é porque eu estou brigando com vocês. É porque a gente brinca com o pecado. E quem brinca com fogo pode se queimar. E eu não sei se vocês vão gostar de ser queimados. Eu não sei se eu iria gostar de ser queimado. Só tem uma porta de escape para essa situação do pecado que gera a ira de Deus. É confiar em Jesus Cristo para a salvação. É dizer para Jesus: Senhor, perdoa a minha desonestidade, perdoa a minha vaidade, perdoa as minhas transgressões. Eu quero mudar, eu quero vencer, eu quero ser feliz. E quem fizer isso vai ser recebido nos braços de Jesus Cristo. Amém. De todo o coração. Jesus vai te aceitar, vai te perdoar, vai te purificar. Mas você precisa querer. Ele não vai te obrigar. Tanto Ele não vai te obrigar, que Jesus, através do Espírito Santo, está presente na vida de todos os seres humanos. E Ele não obriga ninguém a não ser ladrão, mentiroso, adúltero, sei lá mais o quê. Ele não obriga, mas Ele chama cada um. Olha para a sua vida. Será que o pecado é melhor do que o que eu tenho para você? E a resposta é não. Se o pecado fosse bom, Deus é bom e Ele ia deixar você pecar à vontade. Se fosse bom, mas não é bom, só traz a morte. Essa noite, existe um apelo para você. Não se mantenha rebelde contra o Filho de Deus. Talvez você se identifique com isso que a gente leu em Efésios. Essas maldades da nossa natureza. A gente tem muito mais prazer no que é errado do que no que é certo. E a gente luta e a gente tem pecado. E a gente fala mal, pensa mal, faz o mal. E sobre nós está a ira de Deus. Mas Deus não quer derramar a sua ira sobre nenhum de nós. Porque toda a ira de Deus já foi derramada sobre Jesus Cristo. Você não precisa sofrer a ira de Deus. Porque Jesus sofreu a ira de Deus no seu lugar. Para tirar da sua vida tudo que vem do diabo. Não é brincadeira. é para mudar a nossa vida, é para ensinar a gente a ser tudo o que a gente deveria ser e não consegue ser. Nós deveríamos ser mais amigos, nós deveríamos ser melhores pais, nós deveríamos ser melhores mães, nós deveríamos ser pessoas muito melhores do que nós somos. E a gente não consegue por nós mesmos. É só pela graça de Deus, é só confiando nele, é só buscando a ele. Mas para isso, a gente não pode se manter rebelde contra o Filho de Deus. O nosso mundo zomba de Jesus. Mas essa noite nós temos a oportunidade de encontrarmos a Jesus como nosso Salvador. Eu queria dizer que o Espírito Santo colocou na minha boca essas palavras e não foi para condenar nenhum de vocês, foi para salvar. Só que essa noite você precisa tomar uma decisão pessoal. Eu não vou poder tomar essa decisão por você. É você que tem que tomar essa decisão. O que é que você vai fazer de Jesus na sua vida? Vai descrer? Vai rejeitar? Vai abandonar? Vai preferir quem? O diabo? O mundo? O pecado? Não! Vai preferir a Jesus? Então agora, enquanto a gente canta o último louvor, você vai poder pedir especialmente, individualmente para Jesus: Senhor, eu não quero viver debaixo da tua ira, Pai. Eu não quero viver escravo ou escrava de um coração ladrão e adúltero, imoral, mentiroso, sei lá o quê. Eu quero ser perdoado e transformado na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero ser fiel, eu quero ser feliz. E eu quero viver contigo para sempre. Se você deseja tomar essa decisão pessoal, enquanto a gente canta o último louvor, você vai se colocar em pé, vai louvar a Deus, vai fazer a sua oração pessoal a Deus, pedindo a Jesus que seja o Salvador da sua vida, para transformar a sua vida para sempre. Amém. Eu louvo a Deus porque essa noite vocês se colocaram em pé, a maioria de vocês. E aqueles que não se colocaram ainda, têm a chance de o fazer. Pedir para Jesus: Senhor, existe em mim, no meu coração, na minha vida, na minha natureza, a vontade de pecar, o mal, e eu peco, Senhor. E sem o Senhor, está sobre mim a tua ira, Pai. E eu não quero viver debaixo da tua ira, eu quero viver debaixo do teu amor para tudo sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês com a salvação que vocês vieram buscar aqui essa noite. Perdão, a transformação, uma nova vida, para viver debaixo do amor que te ama de forma infinita. Não prefira o pecado, sempre prefira a verdade do amor, da palavra e da lei de Deus. Vamos orar. Papai maravilhoso e eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque um dia, Pai, na cruz do Calvário, o Senhor levou toda a ira de Deus que era contra nós, Pai. A ira de Deus por causa dos nossos assassinatos, dos nossos roubos, das nossas imoralidades, Pai, em relação ao sexo, ao dinheiro, a maldade das palavras do nosso coração, Pai. Senhor, o Senhor que carregou tudo isso na cruz, perdoa a gente, transforma a nossa vida, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, acima do oxigênio, acima do dinheiro, acima da comida, acima de qualquer coisa, Pai. Senhor Jesus, seja o Salvador de cada um de nós, Pai. Tira de nós a rebeldia, tira de nós a escravidão do pecado e nos ensine a te amar e amarmos uns aos outros, Pai. Dá-nos uma ótima noite, Deus. Perdoa e transforma a nossa vida. e que a sua salvação eterna se realize na nossa vida e na vida da nossa família. Abençoa a nossa saúde, a nossa vida financeira e, acima de tudo, a nossa vida espiritual. Nos protege contra o mal e nos salva em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.